porque eu pude te dar o meu amor. Se você não dá valor ao que sinto por você, será que você já tem alguém? E como eu sofri por você também? Ou será que você não tem coração, que não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado, que o mundo dá muitas voltas, e quem sabe você gosta de um alguém que não te quer e vai pagar o que você fez pra mim. Vai dar valor a quem te quer e vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor a quem. Já que você não me quer mais, escute ao menos essa canção do Prado do Forró. Linda assim como você.